contribuintes do município de Medianeira que quiserem aproveitar o desconto de 15% no IPTU deste ano têm somente esta segunda-feira para realizar o pagamento. Após esta data, mesmo que à vista, o pagamento não terá mais desconto. Para quem optar pelo parcelamento, o IPTU deverá ser pago em, no máximo, 6 parcelas, com a primeira vencendo no dia 15 de abril. Como o carnê traz apenas o boleto para o pagamento à vista, o contribuinte poderá imprimir as parcelas pelo site da Prefeitura ou retirar os boletos direto na sede da Prefeitura a partir do dia 24 de março. A entrega dos carnês foi realizada nas residências e estabelecimentos comerciais. Proprietários de lotes baldios e quem não recebeu o carnê deverão retirá-los na sede da Prefeitura do município ou imprimi-los pelo site medianeira.pr.gov.br. Informações podem ser obtidas na Auditoria Tributária, na Prefeitura de Medianeira ou através dos telefones 45-3264-8641 ou 45-3264-8644. Marjorie Colombari para a CBN Foz.